mais biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Faz biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Eu quero ver você zangada. Eu quero ver você batendo o pé. Eu quero te pegar no colo pra te acalmar e te fazer os cafés. Faz biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Faz biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Quando a gente briga, você corre, eu corro atrás. Por isso as nossas brigas sempre acabam em paz. As nossas brigas enfrentam de amor. Você é a rosa, eu sou o beija-flor. E o segredo dessa união é o amor em nossos corações. Faz biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Faz biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Quando a gente briga, você corre, eu corro atrás. Por isso as nossas brigas sempre acabam em paz. As nossas vidas são feitas de amor. Você é a rosa, eu sou o beija-flor. E o segredo dessa união é o amor em nossos corações. Faz biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Faz biquinho. Fica zangada que eu te dou carinho. Faz biquinho.